toca Matrix, que o povo quer dançar, curtir. Detona DJ Valdemir, toca o comando de aço, aparelhagem é Matrix. Toca, toca DJ Nélio, DJ esse ritmo é alta frequência, faz logo esse chão tremer. Agita DJ Luiz Carlos, faz seu show acontecer. Toca sofrência, comando de aço, detonando a sequência. E a galera apaixonada arrebenta. Matrix, Matrix, onde toca é lotado. Toca sofrência, comando de aço, detonando a sequência. E a galera apaixonada arrebenta. Matrix, Matrix, onde toca é lotado. É arrastão de Macapá, Adilson Ribeiro. Toca, toca Matrix, que o povo quer dançar, curtir. Detona DJ Valdemir, toca o comando de aço, aparelhagem é Matrix. Toca, toca DJ Nélio, DJ esse ritmo é alta frequência, faz logo esse chão tremer. Agita DJ Luiz Carlos, faz seu show acontecer. Toca sofrência, comando de aço, detonando a sequência. E a galera apaixonada arrebenta. Matrix, Matrix, onde toca é lotado. Toca sofrência, comando de aço, detonando a sequência. E a galera apaixonada arrebenta. Matrix, Matrix, onde toca é lotado. Toca sofrência, comando de aço, detonando a sequência. E a galera apaixonada arrebenta. Matrix, Matrix, onde toca é lotado. Toca sofrência, comando de aço, detonando a sequência. E a galera apaixonada arrebenta. Matrix, Matrix, onde toca é lotado. É a você me peça, não saio da sua vida. Mesmo que você implore, eu vou cair a teus pés. Entenda de uma vez que eu te amo, que és dona do meu coração. Tenho medo, meu amor, que um dia de não te ter em meus braços. Eu te amo, te quero, te adoro, minha querida. Você é tudo que eu tenho, que quero na minha vida. Me deixa ficar e te provar que realmente és minha vida, que sem você não há direção e nem saída, que eu sou louco por você. Me deixa ficar, que eu te proponho todo que há numa relação, a nossa alma, o nosso corpo em um só coração. Me deixa ficar, meu amor. Agora pra cantar comigo, Dami Santana, Banda Pop 3. Que prazer estar cantando com você, Adilson Ribeiro. Ô, paixão! Meu, que você me peça, não

acha que é melhor o fim, então vai. Leve tudo o que quiser, só me deixe em paz. A gente às vezes perde a cabeça, faz loucuras, diz bobagens, mas você tá demais. Se você acha que é melhor viver sozinha, tudo bem. Então tá como a gente quer, há males que vêm pra bem. Desta vez você passou dos limites, permanecer é tolice, já que abriu a porta, vai. Some daqui, pegue suas coisas, vá embora. Não, por favor, não chora, essa cena eu já conheço. Some daqui, é o seu desejo, cai fora. Demorou, mas chegou a hora. Vá procurar novo endereço. Adilson Ribeiro e Adailton Carlos. Se acha que é melhor o fim, então vai. Leve tudo o que quiser, só me deixa em paz. A gente às vezes perde a cabeça, faz loucuras, diz bobagens, mas você tá demais. Se você acha que é melhor viver sozinha, tudo bem. Então tá como a gente quer, há males que vem pra bem. Desta vez você passou dos limites, permanecer é tolice, já que abriu a porta, vai. Some daqui, pegue suas coisas e vá embora. Não, por favor, não chora, essa cena eu já conheço. Some daqui, é o seu desejo, cai fora. Demorou, mas chegou a hora. Vai procurar novo endereço. Some daqui, pegue suas coisas, vá embora. Não, por favor, não chora, essa cena eu já conheço. Some daqui, é o seu desejo, cai fora. Demorou, mas chegou a hora. Vai procurar novo endereço. E me liga sem identificação, dizendo que eu sou sua paixão, que me ama demais e quer casar comigo. Quem é você? E me liga sem identificação, dizendo que eu sou sua paixão, que me ama demais e quer casar comigo. Diz que vai me sequestrar, me levar pra uma ilha em alto mar. vai abusar de mim. Vai fazer amor comigo e não vai mais me deixar. Estou à espera, vem me encontrar. Vou adorar te conhecer, fazer amor com você. Estou à espera, vem me encontrar. Vou adorar te conhecer, fazer amor com você. Na Bahia do Guajará, Adilson Ribeiro. Diz que vai me sequestrar, me levar pra uma ilha em alto mar. Vai abusar de mim, vai fazer amor comigo e não vai mais me deixar. Estou à espera, vem me encontrar. Vou adorar te conhecer, fazer amor com você. Estou à espera, fazer amor com você. Na Bahia do Guajará, navegando na Bahia. Demora muito, coração tá reclamando.